crianças pobres jogadas pelas ruas, sem roupas quase nuas e sem pão para comer. Ninguém dá nada quando batem uma porta, com elas ninguém se importa, pois nasceram pra sofrer. Crianças pobres, Jesus Cristo lá da glória, acompanha sua história, ele lhes estende a mão. Pois ele um dia foi criança pobrezinha, uma casa ele não tinha, mas na vida ele é o pão. Quantas crianças que perderam seus pais, outras não os viram mais, o destino os separou. Hoje mendigam um pedacinho de pão, vivem dormindo no chão, sem carinho e sem amor. Crianças pobres, Jesus Cristo lá da glória, acompanha sua história, ele lhes estende a mão. Pois ele um dia foi criança pobrezinha, uma casa ele não tinha, mas da vida ele é o pão. Quantas crianças nascem em berço de ouro, suas vidas são tesouro de inestimável valor. Seus pais não se importam com a pobreza, seu Deus é a riqueza, não conhecem o amor. Crianças pobres, Jesus Cristo lá da glória, acompanha sua história, ele lhes estende a mão. Pois ele um dia foi criança pobrezinha, uma casa ele não tinha, mas da vida ele é o pão. Pobres crianças crescem nesse abandono, nesse mundo sem um dono, sem a escola frequentar, perambulando pelo mundo de ilusão, sem nenhuma educação, sem dormir, sem trabalhar. Crianças pobres, Jesus Cristo lá da glória, acompanha sua história, ele lhes estende a mão. Pois ele um dia foi criança pobrezinha, uma casa ele não tinha, mas na vida ele é o pão. Como desejo ajudar a essa gente, quanta criança carente nesse mundo a sofrer. Faço um apelo, não posso ficar calado, o menor abandonado também merece viver. Crianças pobres, Jesus Cristo lá da glória, acompanha sua história, ele lhes estende a mão. Pois ele um dia foi criança pobrezinha, uma casa ele não tinha, mas na vida ele é o pão.